escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? A vida não é justa, pois não? É que eu... Bem, eu nunca serei rei. E tu... Nunca mais verás a luz do outro dia. Adia. A tua mãe nunca disse não brincar assim com o microfone, hein? O que é que tu queres? Eu estou aqui para te informar, hein? Que os quais tu escolheu já começou. Agora quero ver se tens de dar uma boa desculpa aos ouvintes para começar o programa desta forma tão estúpida. Olha, Oscar, fizeste-me perder o lanche. E agora vais ficar sem o cabelo se continuares com essa voz. Porquê? Porque me apeteceu começar assim o programa. Qual é o teu problema? A prioridade hoje é minha. Estás a perceber-se? Pronto, está bem. Então está bem. Olá! Esta foi mais uma maneira ridícula. Talvez a número 572 de começar este programa. Hoje é a emissão 57. Das calças suas escolho eu. Sabias que 57 ia para a Madalena? O autocarro. Ah, é? Não sabia. Pronto, agora o Oscar vai ficar aqui com isso. Com essa voz o resto do programa. Estamos no... Ah, hoje temos que avisar. Hoje gravamos uma quarta-feira, hoje é dia... Não é verdade, dia, numa bonita quarta-feira. Estavam para ir à praia. Hoje é dia 20 e quê? 26, 7? 26. 26. Olha, pergunta lá uma coisa, mentira. Pergunta lá, quem é que faz anos? Quem é que faz anos hoje? Hoje ou sábado? Hoje? Hoje. Diz lá. É meu irmão. Ah, pois é! não passava, ouvimos aquela coisa. Quem diria, não é verdade? Que, ah, pois é, tu não faz anos hoje. Há cada coincidência. Que no ano passado eu comecei com a música do Mozart. Temos que dar os parabéns ao teu irmão. Temos que dar os parabéns. Mas eu perguntei naquele dia porque deu-me na cabeça. Ah, quem faz anos hoje? Faz o meu irmão. Mas vai. Ah, santa paciência que eu sou tão burro. Eu não me lembrava que eu fazia anos hoje. Hoje, uma quarta-feira muito bonita, que o vento lá fora está capaz de mandar árvores abaixo. Olha que eu agora ao chegar aqui, para estacionar o automóvel aqui na Avenida Carlos Bonaparte, tive cuidado para não estacionar junto a uma árvore. Não. Não deixei junto à árvore. Olha, ontem em Espanha morreu um. Um não, deve ter morrido muita gente ontem. Sim, mas morreu um condutor que ele tinha o carro estacionado, fez aquelas paragens que são rápidas de fazer. Lá para o... Eu vi ontem... Ah, desculpa. Eu vi isso ontem na TV e eles então estavam a dar a notícia de que enquanto estava parado ou num semáforo, talvez fosse por aí e entretanto a árvore caiu. Se bem que à beira de um semáforo é estranho. Ou então não. Não sei, eu não conduzo. Não, a árvore à beira de um semáforo pode acontecer naturalmente. Ah, é? Ah, é. Não sei, eu não conduzo. Não conduzes porque és burro. Nunca tiraste a carta. Pois é. Devias tirar... Queres que eu tire a carta? Dá cá que eu tire a carta. Eles são discriminadores. São discriminadores. Discriminadores? É verdade. Existem discriminadores? É verdade. Sim. Tá, são os que discriminam. Sabes porquê? Sim. Eu quis tirar a carta e eles disseram ao amigo, não tem visão suficiente. E aos estúpidos, vocês não estão a ver nada. Eu vejo com a alma, vejo mais do que vocês. Ei, disseste isso? Disse. Ei, e depois? E depois eu disse, então vamos cá fazer um teste. Então está ali a ver a via de cintura interna? Sim. Agora digamos lá para chegar à Boa Vista. E eu olho, vai ali, sai no Norte Francos, vai para o mais velho e coisa, está, chegou. Percebeu? E ele depois disse, afinal você mesmo vem com a alma, sim senhora. Muito bem, e depois? Depois mandou-me dar uma volta, mandou-me para o caraco mais velho também. E tu deste a volta? Fui. Porquê? Porque me apetece dar uma volta, eu gosto de desfilar. Porquê? Porque gosto de desfilar. Então porquê é que estás aqui em vez de estar numa passagem de modelos? Porque está a chover e eu não quis sair de casa hoje. Mas a passagem de modelos é fechada normalmente. Pois é, mas eu já viste o que era. Olha, sair assim de casa, com esta chuva, ainda voava com o vento. Ai não, que eu sou pesado. Mas ainda voava assim, imagina se ela dava assim uma rajada. Às vezes eu voava assim com o vento. Depois ainda batia contra um poste, uma árvore. Depois era eu a cair em cima da árvore, não era a cabeça de mim, já vistes? E depois tinhas uma boa aventura. E assustava os passarinhos, coitadinhos, não tem culpa. Tinhas uma boa aventura para contar aqui na rádio. Andaste a voar com o Superman. Mas se eu fosse a voar, se eu fosse, já viste, depois não podia fazer programa, não estava aqui, estava na passarela. Na passarela? Mas já não estás a fazer a voz azul. A tua mãe o que te ensinou a não brincares com a comida. É tua mãe nunca te ensinou a aprender porque é com o microfone, caraca, não? Ah, tá bem. Mas eu estou assim... Faz lá o resumo da semana, da meia semana. Tá, faz cá, bem, resumo da semana. Resumo da semana. Foi uma semana em que eu agradeci muito por estar vivo. Tá bem. Porquê? Estive doente. E depois? Foi uma doença grave. Foi? Foi. E depois? Tive assim períodos, sabes, da vida em que perdi a consciência e depois recuperei. Ah, foi? Foi. E depois? E depois, olha, estou aqui, estou vivo. Eu olho e depois? E depois, olha, foi essa assim, eu estou a olhar. Estive doente segunda e terça e hoje também estou, mas estou menos. Pois. Então chega para aqui que é para me pegares a doença. Ah, mas esta não pega. Oh, caraças. Mas se quiseres eu posso pegar outras. Aquelas que... É melhor não dizer. Ah, bem, ok. Hoje começamos com as primeiras palavras não cantadas de Rei Leão 1, filme de 1994, acho eu. Acho que é de 94, se não for, paciência, passa é a ser. É por aí. Hoje passa a ser. Em que o Scar apanha um rato e depois diz-lhe que a vida não é justa. E aparece o Zazul, o papagaio, como é que se diz? O homem dos recados. O homem não, o animal dos recados do Rei Leão, de Mufasa. Mufasa, irmão do Scar. E então, de manhã, o sobrinho do Scar tinha sido batizado e o Zazu chegou lá e começou a reclamar, a dizer que devia ter estado, é melhor arranjar uma desculpa para ter faltado a cerimónia desta manhã. E ele quer lá saber. Olha, Zazu, fizeste-me perder o almoço. É, vais perder muito mais. Quando me faça chegar, ele está mais furioso que um hipopótamo com uma hérnia. Que medo, já estou a tremer. Scar, não olhes para mim assim, Scar, Scar. E o Scar come, mete o papagaio à boca. Mas nisso aparece o irmão, o Mufasa. Scar. E o Scar, com o pássaro na boca. E ele, largou. E ele sai da boca cheio de cuspe. Mesmo a tempo, mas sabe. Olha, meu irmão mais velho que desceu das alturas para se misturar com o povo. É? Eu sei umas coisas. Ah, sim senhora. Olha, posso usar esta voz... Posso dizer esta voz até ao final do programa? Se conseguires, pá, estás à vontade. Desde que perceba o que tu dizes, pá, faz o que quiser. Ah, percebes que eu falo assim direitinho? Está bem, então. Muito obrigado. O que é que eu te ia dizer, hein? Diz. Eu não sei. Ia dizer, era eu que ia falar do Rei Leão. Ah, espera aí. Então espero. O que é que... Está um senhor em casa e é empregada de limpeza. Ou melhor, empregada, pronto, assim, da casa. E chega a hora do almoço. E ele diz, ele vira-se à empregada e o que é que diz? O que é que ele diz? A mulher, ela pergunta, o que é que eu lhe faço ao almoço? E o que é que ele responde? Sei lá, o prato que ele quiser. Mufasa, Mufasa, Mufasa, Mufasa, Mufasa, Mufasa. Ah. Faça-me. E então, o Rei Leão 2... Era para ter piada. Não ouviste os ouvintes a rirem-se? Ah, pois ouvi. Então pronto. O Rei Leão 2 começa com uma melodia... que é que vamos ouvir também hoje. Portanto, hoje é dia de Rei Leão 2. Vamos começar com a mesma música. E porquê? Porque já na semana passada eu acabei o programa com o Ken no filme The Love Tonight, do Elton John, e o cantor português, segundo palavras do Oscar Alinho, e eu tinha avisado que era só o primeiro excerto de vários momentos deste programa. Cantor português! Foi que tu ias dizer e acabaste a expressão foi. A meio. Pois foi. Se tu ouviste o programa, sabias isso. E então eu... Se me lembrasse o que tinha feito, filho, também sabia. Quê? Se me lembrasse o que tinha feito, também sabia. Quê? É? Se me lembrasse do que tinha como? Feito. A que horas? Se eu me lembrasse quando? Do que tinha quem? Feito. Mas quando foi? Aliás, e então outra coisa. Eu tinha avisado que ia ser o primeiro excerto. Hoje temos o segundo. Não, já tivemos o segundo agora aqui com o Scar e com o Zazul. E para a semana vamos ter mais alguma coisa. E o que é que eu ia dizer? Ia dizer que vamos começar com o Somos Um. Ah, já disse o nome da música, não é normal? E todo bem também. Já me pegaste a ver. Pois, todo bem. Olha, para aí. Ok, está lá seguro falar a Marta? Estou sim. É para comer no microfone? Estou sim, é Marta. Olha, desligou, é mal-educada. É a menina dos anúncios que fala. Desliga uma chamada nas trombas, ela é mal-educada. Então eu estou a falar consigo, você está a dizer que eu desliguei a chamada. Ai, desculpa, ela não tinha visto. Ah, você fala assim, em trombas, com os seus clientes. É, quer falar com o seu superior, já. Está bem, falo com o superior. Ó, superior, hein? Anda cá acima. Chame aí o senhor superior. Ah, o superior. Com sua licença. Eu também é careca. Mas... E então, o Rei Leão 2... que é um filme de 1994, Diz lá, quatro, não é? Não, isso é o 1. Aí outro. O 2 é um ano antes do teu ano especial, porque isso é muito difícil de é, 98. E então, 98, que é o Rei Leão 2, o orgulho de Simba. O Simba, porquê que é o orgulho? É o orgulho porque nasceu a filha de Simba, a Kiara. Sabes quem é? E então a Kiara, resumidamente, a Kiara conhece numa das suas primeiras saídas sozinha, enquanto miúda, conhece um descendente. Conhece um descendente do Scar, quer dizer, era o descendente oficial, era para ser o sucessor dele. O Scar era o mauzinho, que morreu no fim do Rei Leão 1. Conhece o Kovu, e ficam os dois amigos, acaba por apaixonar e bebê. Ai, que bonito. Sabes quem faz a voz do Kovu? O mesmo, e a voz é igual, que faz a voz do Son Goku. Igualzinho. Ah, yeah, o Henrique Faista. É isso, é isso. Que bonito. Aí sabes, faz a voz do Kovu. Ele já não cantou no festival, né? Eu vi. Mas aquilo era muito... Ele estava muito bem de férias. Devagar. Não era? Estava de férias. Ele estava de férias. Quem estava de férias? O Henrique Faist. Pois, porquê? Porque era muito lá a férias. É isso que eu... Ah, porquê a férias? Pois. Mas o Faist também é de género... Vai, passa a frente. A rima, por acaso, deixa a música um bocado forçada, do género... Coisas novas vais tu ver, mas depois vais dizer. Não percebi. Mais à frente. Hás de sobreviver, pois apoio tu vais ter. Estás a perceber? O er. Para reimar é mais fácil com o ar, não é? Sim, pois é. Os entraves nós vamos vencer. Ao teu lado estarei e orgulho sentirei. É a rima, a coisa estava. Mas o que é que diz a seguir? A força está em sermos um. O que é que eu quero dizer? Ai, que bonito, filho. O que é que eu quero dizer com isto? Se toda a gente pensasse por aqui, mais à frente diz: somos um, sempre. Somos um, independente um do outro. Somos um. Se toda a gente. Imagina que toda a gente era assim. Género. Aos pares, a pessoa olhava para a outra e falava com a outra e dizia: nós somos um. E tudo o que for teu é meu, tudo o que é meu é teu, as tuas preocupações são minhas, as minhas são tuas, mas estamos aqui para ajudar-nos aos outros. Se toda a gente fosse assim aos pares e toda a gente se encadeasse, como é que seria o universo? Não tinha piada. Porquê? Vai dizer a nem. Porque não é preciso guerras, é preciso. É preciso? Porquê? É para haver mortes, não, para haver tristezas, para haver doenças, para haver desgraças. Não é isso, guerras é do estilo... Sei lá, olha, se nós fôssemos assim dois em um, estás a ver? Não havia aqui chapadas de vez em quando, não havia... É, isso é preciso, até para animar a malta, e o que faz falta animar a malta. Mas podia haver na mesma... na brincadeira. Ah, mas não tinha piada. Até aqui tem sido ao sério, mas podia ser na brincadeira. Não tem piada. Então, brincadeira é para ter piada, a sério é para ter piada nenhuma. Por exemplo, já viste... Mas não tem piada para nós, mas tem piada para os ouvintes. Dizem, olha... Ouvintes. Pô, que vergonha, não cabia nada na web. Olha, para discutirem aos morros, aquilo é uma vergonha. Está bem, está. Acabaste? Ainda não. Então fala lá. E então eu ponho-me a pensar, se toda a gente fosse assim, o... Mais unidos. Eu acho que as pessoas hoje estava a pensar nisso, já não sei porquê. O que é que eu vi na televisão? Não interessa, eu vi alguma coisa. Ah, não foi na televisão, foi no computador. Vi um mail com as melhores fotografias da década para a agência Reuters. E quase, não é quase todas, mas a maioria é relacionada com guerra. Crianças, fome, crianças mortas em guerras de adultos, em guerras religiosas. E eu ponho-me a olhar para aquilo e pensar. O problema do mundo são as pessoas mesmo. Já sei que o bem do mundo, para muita gente, para muita coisa, são as pessoas, mas para a maior parte das outras coisas, o mal do mundo são as pessoas. E em vez de se darem bem, não é. Cada um tem que ser superior ao outro. E depois, em vez de ser um, já são 20. E depois, em 20, são 20 milhões. Já é um país inteiro. E depois, temos que ser melhores que os outros. E depois, tem e a quantidade de inocentes que não tem culpa de nada. Estou a falar sobre todas as crianças. E o Rei Leão 2 é um filme para as crianças, sobretudo para as crianças como eu, de 86 anos. Olha, ontem estive com o senhor. Estava numa loja, num supermercado, e o senhor estava lá, e eu reparei que o senhor estava lá meio à procura das coisas, não encontrava, e até me ouviu a fazer as neiras, como eu fiz quando cheguei aqui. Mandei um papel higiênico ao chão, os bombos, e ele me passou que estavam em arrumações, e veio ter comigo, viu-me, e depois viu que não era um trabalhador de lá, pensei que fosse, mas eu ajudei-o na mesma. E depois ele me teve conversa, a dizer que um jovem que tinha feito não sei o quê, que não tinha respeito, é melhor... Que a juventude deve ajudar as pessoas da idade dele, porque daqui a uns anos vão ser antes a precisar de alguém e não vão ter, e velho. quando ele diz a idade, tem 86 anos. Poxa, é da minha idade. Ah, encontrei um homem exatamente da minha faixa etária. Estás a rir? Não tem pele nenhuma. Quando chegares lá, tu vais perceber. E então há esta coisa do... É que se calhar quando eu chegar lá, a esperança média de vida já é 100 anos ou 110. Além de ser uma melodia bonita, gosto do... Somos um... Somos um... Sempre... Sabes que é que há a melodia... Ah, já estou a dizer as neiras. Volta está... atrás. Vamos parar isto. É que eu disse que esta é a primeira música que eu ouvi em Leão 2, mas não é nada. A primeira é o Ruim de Surpresas, que a canta até... Noite... E o Espírito Rei chama oh oh io mãe ah oh oh io e aparece um macaco. Eu, um macaco me dá pouca, eto, dá toi. Até a parte que ele diz no início até me faz lembrar o Satã, no Dragon Ball Z, do jogo da Sega Saturn, que ele dizia: macaco me dá fogo! Nunca jogaste isso? Não. Ficaste a saber. Mas não é, portanto, não é primeiro. Eu tenho pena de uma coisa. O que é que é agora? Eu gostava de poder assim descarregar assim aqueles joguinhos todos para Sega Saturn e jogar. Gostavas? Gostava. Mas não tens e agora? Isso acabou muitos gigas. Pois é, e agora? E uma vez descarreguei 74 jogos para a Sega Saturn. Ei. Eu ocupava 19 gigas, fogo. Ei. É muito. Está bem. Mas não estou a falar sobre os jogos de Sega Saturn. Enganei-me, acho que é a segunda música do Reunião 2, em que o Simba canta com a sua filha. Ah, outra rima mais à frente. Filha, tu vais crescer, maus momentos hás de ter. Estás a perceber? Estás a perceber? Sim, estás a ver. Estás a perceber. Estás a entender. Rimas fáceis. Faz-me lembrar um lá velho a traduzir os Cristo Superstar. E então. Bom. E então, passado à frente, vamos ouvir uma música bonita para os mais novos, para os mais velhos. Se tirarmos o contexto que no fundo ele só estava a dizer à filha que ela há de ser a rainha e eles entendem-se, fazem parte um do outro, o pai e a filha. Tirámos um pouco do contexto e se toda a gente pensasse, vamos ser só um, todos unidos, todos por um e um, como é que é? Um por todos e todos por um. A dar tacão. E se fosse, olha, se fosse, era. Insultar-me. Sim. Insultar-me, fogo. Se fosse assim... É, isto é chuva ou é o que é que eu estou a ouvir? É chuva. É, não é pouca. Oh, chuva. Pouco barulho. Estamos a gravar. Então, vamos embora. Vamos embora. Estou farto de ouvir. Até para a semana. Ainda o Reunião 2. Música Somos Um. Amém. Amém. Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão. Pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor também virão. Mas nós vamos ficar juntos em todo lugar. Quando não há caminho algum, você vai nos seguir e então vamos descobrir. Somos mais do que mil, somos um. Segue, pois nós somos um. Na alegria ou na dor, nossa força é o amor. É só ter para crer, somos um. Passou. vai entender um dia. Ah, né? Estamos novamente aqui, o Trebiés, para fazer mais... Não soube. Não é isso. Eu disse, chove torrencialmente aqui em Vila Nova de Gaia. Estamos embaixo de um dilúvio, aqui em direto para a Rádio Atena. Vamos falar aqui com um morador que já se queixa que o morador enganei-me, peço perdão. Vamos falar aqui com um comerciante que já se queixa que as suas vendas têm diminuído nestas últimas horas devido à forte chuva. Boa tarde, senhor. Como é que disse que me chamava? Oscar Alinho. Senhor Oscar, boa tarde. Podes dizer-nos aqui, estamos em direto para a Rádio Antena Web. Sente os efeitos da chuva? Sente que este temporal, este mau tempo para uns, bom tempo para outros, acredito para si seja mau tempo, pode e vai prejudicar o seu negócio? Vai, aliás, isto é pronto, é crise, não é? É tudo assim, isto agora, quer dizer, já não bastava cortarem-nos, quer dizer, já não bastava aumentarem-nos a eletricidade, nem nos aumentam na água, já viram? Ah, já agora o seu negócio é de quê? Já agora? Eu sou vendedor de fruta. Uhum. E as pessoas têm comprado fruta aqui na sua frutaria? Meus filhos da fruta não compram nada. Não compram nada. E então, mas já quando estava bom tempo, tem estado bom tempo nos últimos meses, também não vinham cá, por isso a culpa não é da chuva. Vinham. Se calhar vinham. A culpa é da qualidade dos seus produtos, não? Amigo, não. Quer dizer, eles vinham, não é? Eles vinham. Mas você acabou de dizer que já tem sido uma crise, tem sido a crise. Ah, quer dizer, comprou menos, não é? Mas agora, há pouco tempo, aumentaram-nos a eletricidade, na luz, não é? Ah, é verdade. E agora aumentam-nos na água, já viu? Se água por aqui, olha, isto é uma vergonha. Uhum. É uma vergonha. Eu só lhe estou a perguntar se a chuva afeta ou não o seu negócio. É, afeta sim, senhora. Então porquê? Porque está a ver as estradas cortadas, as pessoas não estão para sair à rua correta a chuva, a chuva. Depois, olha, isto está tão escuro no espinal lá para fora, olha lá para fora, no espinal de cá fora. Oh. E pronto, é uma vergonha. E para não só isso, já vi as frutas com frio, até ficam menos docinhas e coisas do género. E acha que esta chuva forte e vento fortes são culpa do governo? Claro, claro. Então porquê? O que é que o governo deveria fazer para evitar esta chuva? Olha uma coisa, e esse gajo aí do coelho, não é coelho? Tens que pôr um pio aqui em cima. Sim. Esse não é coelho? Pronto, ele é coelho, natureza, coisa. Pronto, está a ver? Não estou a ver, explique-se. É do tempo. Mas então, olha, coelho, não é? Sim. Um coelho. Um coelho não manda vir a chuva. Mas é da natureza. Ele influencia a natureza. Mas o senhor também é da natureza. Foi o senhor que mandou vir a chuva. Mas pois, alho também é da... É verdade. Alho, alhinho, pois. Mas eu sou alhinho. Sim. Ele é coelho, não é coelhinho. Uhum. Está bem. E então o que é que o senhor espera para os próximos dias? O tempo deverá manter-se assim? Espera... Vai fechar a sua loja? Quer dizer, talvez... Sim, vai fechar. Logo à noite vai fechar, para amanhã abrir outra vez, não é verdade? Exatamente. Muito bem. E então, quanto até ao Natal, pelo menos na altura do Natal, melhorar as suas vendas? Quanto que sim. Já tenho umas encomendas... Aí dos imigrantes que vêm lá da Moldávia, do Suriname também, para encomendar bananas gaienses. O senhor já entrou no mercado internacional? É um mercado de exportação? Já. Não, um mercado de exploração. Eles vêm para cá para trabalhar, não é para cá. Nada disso, eu vou mandar aqui o pessoal embora para arranjar aqui alguém que trabalha a preço mais baixo. Ah, está bem, entendi. É por isso que eu digo que isto vai melhorar, porque... Mas sabe que isso é ilegal, mas você faz a mesma e está a falar isso em direto para a rádio. Amigo, há tanta coisa que os senhores e coisas e tal fazem que é ilegal, e andam por aí na maior. Não se preocupa, para não. Ah. Muito bem. Eu tenho sempre a ser aqui em inspeção. Sempre a ser inspeção? Já ouviu falar da Açaí. Ai, ai, não me diga isso, amigo. É verdade. Ah, eles só aparecem aí para dar espetáculo. É, porque eles cantam e dançam, é? Nunca vi. Não, mas estás a comunicação social, isso até pode ser benéfico, já viu? Olha, vem a comunicação social. Sim. O produto é de qualidade, não é? Sim. É bom. Sim. Se o amigo quiser, leva-se um pero. Sim. Para ver como é bom, não é? Pronto. Sim. Ou um banano também dá, pronto. Então é assim, fruta de boa. Pronto. A Zaya vem aqui e diz, amigo, ela não pode dizer, amigo, está a pagar de menos aos seus funcionários. Então? Ela pode dizer, olha, os produtos são ou não são bons. Muito bem. Não é? Mas como os produtos são bons, Azai, vem cá, comunicação socióloga. E depois se tu não me estás vendo, olha, esta amiga, pois, oh, amigo, está tudo bem, apareceu na televisão. E ela, pois, apareci, está de acordar os meus produtos, só como é que é. Uhum. Pronto. E aqui os surinamitas que estão para aqui a trabalhar. Ah, pronto. Muito bom, muito obrigado, uma boa sorte para o seu negócio. Esta é a reportagem que conseguimos fazer neste momento, numa altura em que a chuva acalmou um bocado, mas sabemos que daqui a poucos minutos vai voltar em força. Estúdio, atenção. Obrigado, Sr. Repórter. Temos aqui uma notícia de última hora, vinda diretamente de Mondim de Basto. Acaba de ser publicada a notícia que a Câmara Municipal de Mondim de Basto acabou com as pausas para café. Para café, para curta refeição ou para um cigarro durante o horário laboral. A Câmara Municipal alega que de cada vez que o gesto é repetido, se reduz o período útil de trabalho. Esta medida da Câmara Municipal já foi criticada pela oposição social-democrata, a Câmara de Mondim de Basto é socialista, que acusou o presidente, Humberto Cerqueira, do PS, de estar a criar um ambiente intimidatório e de pressão. Connosco temos o comentador Avelino Soares, o nosso habitual comentador de assuntos laborais. Boa tarde, Avelino. Olá, boa tarde. Boa tarde. O que é que diz sobre esta medida da Câmara Municipal de Mondim de Basto que termina com as pausas, quer sejam para um cigarro, para um café ou para uma curta refeição durante o horário de trabalho? Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes. Bem, parece-me antes de mais que há uma medida, digamos... Concorda que é um ambiente intimidatório e de pressão? Em certa parte sim, porque sabe que o mal não está na curta paragem para um café. O mal está nas múltiplas paragens para um café ou para um cigarro. Vamos imaginar, se o senhor locutor, que é, portanto, o trabalhador, fizer uma paragem para um café e mais outra para fumar um cigarro, e há alguns fumadores compulsivos que voltam a parar uma segunda vez para fumar um cigarro, a verdade é que param 3 vezes, param cerca de 15 minutos, 5 minutos cada vez, param cerca de 15 minutos em cada hora. Não digo que tomem um café por hora, embora há pessoas que até exageram, mas enfim, pelo menos 10 minutos por hora param, e se nós formos a retirar esses 10 minutos a cada hora, portanto serão cerca de 8 horas de trabalho, serão cerca de 80 minutos, o que dá mais de uma hora. Sim, de acordo com o despacho da Câmara Municipal, de cada vez que este gesto é repetido, reduz o período útil de trabalho e perturba o normal funcionamento dos serviços, porque acaba por desconcertar quem está a trabalhar. Sublinho de cada vez que este gesto é repetido, diz o comunicado. Uma vez, quer dizer, não quero dizer, por exemplo, vamos imaginar o senhor locutor que está na rádio, claro, tem uma música a tocar para ir tomar um café, uma vez que a música é longa, se for uma música de 4 minutos, ou se for até uma reportagem que esteja a exibir, por exemplo, que dure 10 minutos, nada impede de tomar um café. Mas isso são outras circunstâncias, porque não impede, não atrasa o seu trabalho. Não sei que tenha trabalho para fazer e prefiro deixar trabalho em atraso. Mas cá está. E muitas das vezes nós nos deparamos com situações do género. De pessoas que, por exemplo, entram às 8h30 e às 10 vão tomar um café, repetem o gesto às 11 e depois, assim, eu estou a dizer, pessoas responsáveis que fumam o seu cigarro, são fumadores compulsivos. E não acha que há muitas pessoas... E param 5 minutos. Há algumas que param um quarto de hora para tomar um café. Exatamente. Pegando na responsabilidade, não há muita irresponsabilidade e as pessoas param sistematicamente quase de hora em hora e trabalham 40 minutos e param 20. É, isso... Não será por causa dessas pessoas que foi tomada essa medida? Será certamente por causa dessas. Quanto à opinião do Partido Social Democrata, parece-me que é mais uma opinião, digamos... Política. É porque a verdade é que não faz sentido não faz sentido aumentar-se meia hora, digamos, não faz sentido aumentar-se meia hora e depois dizer-se que este gesto é intimidatório. Quer dizer, a partir deste momento... É um PSD local, não é o PSD nacional que responde a esta medida. É um PSD de Mondim de Basto. O que não deixa de ser um PSD, não é? O que não deixa de ser um PSD. A partir do momento, se o PSD, como é lógico, de antemão, o PSD local é o primeiro a reagir e só depois reage o nacional, se for necessário. Se tivermos em conta que o PSD local apoiaria a decisão do Partido Socialista, a verdade é que depois o PSD nacional, ao contradizer, ao ir contra o PSD local, primeiro iria gerar aqui um mal-estar diplomático, digamos assim, porque iria fazer com que duas forças idênticas fossem uma contra a outra. E depois, poderá crer, senhor locutor, que esta decisão irá depois começar a ser tomada noutras câmaras socialistas. portanto, não e ele lastrasse possivelmente outro tipo de empresas. Exatamente. E até outras também, social-democratas, porque não? Porque a verdade é esta. Eles criticam porque é politicamente correto criticar a oposição. Embora seja esta uma estratégia errada, digo eu, porque a oposição não quer dizer significativamente, aliás, não quer dizer obrigatoriamente que faça mal. Uma oposição é apenas uma força que tem ideologias diferentes da nossa. Não quer dizer que, por exemplo, lá porque o senhor locutor é do Benfica e eu do Porto, que não possamos estar de acordo que em determinado lance o clube A ou B foi prejudicado ou beneficiado. Tudo depende também da postura das pessoas. Mas cá está, ou seja, esta crítica do Partido Social Democrata surge como uma forma, digamos, politicamente correta, mas a verdade é que eu acredito que eles certamente estarão de acordo com esta decisão, até porque não faria sentido, como digo, aumentar meia hora diária de trabalho para aumentar a produtividade e não aceitar que se reduzisse nestes casos este tipo de gestos, porque poderá o locutor acreditar que em algum primeiro o controle do serviço público será sempre menor do que em empresas privadas, mas caso isso aconteça, poderá crer que haverá uma benesse ou outra, ou não haverá, digamos, grandes implicâncias com um funcionário que pare 4, 5 minutos para tomar um café, de 2 em 2 horas, por exemplo. Não haverá essa implicância. Agora, a verdade é esta. Há muitos que aproveitam. Bem, eu nem estou a ser vigiado, param, e depois, claro, é-se prejudicado num hospital porque se espera, num consultório porque se espera, no que é que seja porque se espera, e às vezes há pessoas que... Eu falei no quarto ano, mas há pessoas que ainda passam mais isso. Senhor Avelino, estamos a terminar o nosso tempo com uma última pergunta. Poderão os trabalhadores desta Câmara Municipal reagir de forma contrária, ou seja, parar ainda mais? Acho que esta é uma medida tão lógica, esta sim tem lógica. Eu acho que esta é uma medida tão lógica que ninguém vai contrariar. Não se reduz em salários, não se reduz em conforto, não se aumenta em nada, só se exige mais responsabilidade. E creio que esta é uma medida tão lógica que nem haverá grandes contestações. Muito obrigado, Sr. Avelino. Até uma próxima oportunidade. O resto, uma boa tarde. Foi Avelino Soares, professor universitário e especialista em assuntos laborais. Terminamos aqui o nosso espiral de informação. Voltamos aos cortes, sua escolho eu. Atenção, estúdio número 1. Estamos de volta, ouvintes, traviés aqui para os cortes, sua escolho eu. De repente estou aqui a precisar de informação. Isto é uma vergonha. Espiral. Ah, espiral de informação. Parar um programa destes para as informações. Uma vergonha! Ao que é? Muito bem. Ah, enfim, ouvintes. Bem, vamos a uma música que dá pelo nome de Ao Menos Um Dia. Que é o Oscar Adinho que a canta. Ao Menos Um Dia? Sim. Mas não era isso que estavas a mostrar? Era. Não era. Era. Mas era a versão do Ciclo Sem Fim. Está bem, mas é a minha versão. Mas não dizia ali ao menos um dia. Só dizia o Rei Leão. Mas isso foi depois do que eu te mostrei. Mas tá a primeira bem. Dizia ao menos um dia. Está bem. Eu escolhi esta música porque há... Porquê? Primeiro, ela está mal cantada, mas pronto, vá. É por causa disso. Não, não é por isso. Eu também não busco canto original como cantor. Ah, eu tinha razão numa coisa, Oscar. Na semana passada, quando falámos do Primo dos Óculos, eu tinha dito, tinha trazido aqui a versão dele do Baby One More Time e tu disseste, não, trouxeste a vossa do Queen Bohemian Rhapsody. Também já trouxe a dele Baby One More Time. Eu sabia. Pronto, pois também tens a de Queen. Está bem, mas eu trouxe a Baby One More Time. Deve dizer que não. Pronto, okay. Que até foste tu e ele, não foi? A de Queen? Não, foi ele e eu. Falam lá do coisa. Então, eu escolhi esta música primeiro. É do tema do Rei Leão. Rei Leão? Sim, é do tema do Rei Leão. Sim, e depois? Segundo, o assunto é um bocado por aí. Por onde? Para aquela coisa de se todos fôssemos um, não é? Ah, sim. Ou seja, eu fiz esta música... Já não estás a falar as asas, já estás a falar outra vez a meio esquisito, a rabião, ou o quê? Mas não é assim. Mas eu vim do Bolhão, caraca. Ah, bem, continua. Eu vim do Porto, vim das compras. Continua. E agora? Continua. Pronto, está bem, continuando. Não, por causa disseste que num dia de chuva não saías de casa e agora vieste o Bolhão das compras. Mas disse, não fui eu que saí de casa. Ai, foi eu que disse? Ou foi o entrevistado? Foste tu quando falaste a passagem de modelos. Ah, mas isso, pois... Aí, pois, que horas, quando é que foi? Semana passada? Não, que é? Amanhã. Continuando. Sim. Sim, é melhor, hein? Sim. Queres que aumente outra vez a azul a falar? Fala, mas... Não é preciso. Sim, continua. Mas tu bem dia. Estava a dizer... Eu cheguei a falar assim, esquisito, engraçado. É, olha, vou falar assim, não é preciso pôr mais nada que eu vou falar assim agora. É engraçado. Não sei se vai se perceber, mas está bem. Não interessa. Olha, mas eu dizia... Não interessa perceber. É isso que interessa. Ah, pois. Ah, mas eu dizia assim. Sim. A música chama-se Ao Menos Um Dia. Sim. E eu falo nas guerras, nas pessoas inocentes, e o povo que só se quer proteger. O sangue inocente. Também é verdade. Mas aqui, como é que eu dizia? Óleo... Não é ódio, é óleo. É uma vergonha. E depois como é que era? Cair, em vez de ser caim, é uma vergonha. Coitado, meu Deus, ainda era novilho, coitadinho. Pronto. Sim. Comida. Ouviste? Este é o Carlos Quintas, não é? Não sei. Ah, e a voz do Scar? É, por acaso, que eu tinha pensado nisso. Também na altura sabia lá quem era o Carlos Quintas. Continua lá. E então, escolheste essa da tua versão do Ciclo Sem Fim? Escolheste. Quando é que se foi gravar? É, sim, eu gravei primeiro em 2003. Muito bem. E depois gravei em 2010. Ano passado? Não, 2009. Ah. Há 10 anos. Sim, houve uma altura que eu cantava muito, cantava mesmo muito, mesmo assim, mesmo tótem. Esta música faz parte do meu álbum número 11, Lugar Fugidio. Fugidio. É marcha, marcha. Marcha faixa, é faixa número 12. É porque é o que eu ia dizer, é música e é faixa, isso é marcha. Pois, está claro. Para que não sei que é a fuxa. Exatamente. É, são o que o Olhadas anda na fuxa, anda na coisa. Já não soube, já soube, continua. Pronto, então, vamos lá ficar com esta música, chama-se Ao Menos Um Dia, e é uma música que também fala da guerra. É mais o teu voto de esperança para um mundo melhor, que nunca vai acontecer, mas é, pois, não, é isso, não é? É um bocado por aí, sabes? Bem. Então vamos lá. Pronto, ao menos do povo que se quer proteger e se, pronto. Olha que giro, isto vai ter 16 minutos e 26, quando são 16 e 26. Ah, aguenta mais 16 segundos que isto vai lá. Entretenha aí, vamos ter... Vamos ter então a música que faz parte do filme do Rei Leão, mas é a versão minha. Se ao menos houvesse um dia. Não! Ao menos um dia é minha. Ao menos um dia é tua. Portanto, ao menos um dia é tocada por Oscar Aguinho. Afetado pela guerra, tanto cruel chega a ser a nossa triste humanidade. Os poderosos que lutam só para vencer, não importa como seja, e o povo que se quer defender. É por isso que eu peço a este mundo ao menos um dia que seja diferente e que a paz sorria para toda a gente. Terceira intervenção do programa de hoje, vamos escutar uma música que é muito bonita. Olha, quer dizer que gostaste da música do Alhinho? Gostei. Pois. Gostei. Ah. Gostei. Queres que continue? Não, tu não ouviste, sabes que tu não ouviste. Gostei. Não ouviste, porque parece para tomar um café. Gostei. É, eu tomo muito café enquanto tomo café na vida. Gostei. É tu e eu, filho. Gostei. Gostei. Pronto, e tu não lá tu vá. Quando te falam em Offspring, o que é que te faz lembrar? 19 cassetes de vídeo. Porquê? Porque tem lá 3 músicas deles. Ah, é? É. E a mãe deixou? Deixou, hein? Está bem. Ora bom, vamos ouvir uma música dos Offspring, um grupo que eu tenho quase certeza que nunca passou aqui. Nos Códigos do Escudo. Pois não? Pois não, é como o Zaba, também nunca passou aqui. Usava? Não. Nunca passou aqui nos Jorge Fusco, eu. Olha, não, quase, mas... sim. Foi, é um bocado quase impossível não ter passado. Mas é verdade, nunca passou. Ah, não. Está bem, isso é um bocado. É. Bom, hoje não sai 98. Por acaso, na última eu vou sair. Qual é a última? Ah, vou. Foi muitos anos antes. A segunda música que vamos ouvir também é de um álbum que foi gravado e lançado em 1998. É a faixa número 12... de um álbum que tem o mesmo nome da música. É verdade. E porquê é que eu... Hã? É verdade. Como é que sabes que é a faixa número 12? Porque eu estive lá, antes de começar aqui o programa, estive lá... Na faixa número 12? Sim. Está bem. É um bom café isso, é um bom bar. Costuma ser bem frequentado. É. É. E então eu trouxe isto... Primeiro, olha, eu ontem vou-te contar, eu ontem tive um momento de nostalgia, sozinho no carro. Estava só ontem, como hoje. Sozinho no carro. Mais ou menos esta hora. Um bocado mais cedo. Estava no carro e vi dois senhores a passar. Primeiro um senhor sozinho. E passar um bocado veio outro e reparei que ia com ele. Estavam a trabalhar, fazendo algumas obras, não sei onde. Lá perto, lá na rua. E o primeiro vinha com a camisola da Sport TV. Eu até pensei que fosse da TV Cabo ou de uma operadora. Só que eu vi que a camisola tinha o símbolo antigo da Sport TV, o primeiro. Portanto, vi logo que era uma camisola antiga própria para trabalho, não é? Que era o que eles estavam a fazer. Mas já. Passado 30 segundos, ok, lá vem outro homem que ia com a mesma coisa, com os mesmos ovos. Que é? Tu morres dois homens assim do nada, aparecendo com a camisola da Sport TV. Não, um aparece com a da Sport TV. Passado um bocado, vem outro também com os mesmos objetos do primeiro. Eu reparei aqui um para o mesmo sítio. Com a camisola da Telecine. Ei! Que eram os primeiros. Ah, pá, deu um momento de nostalgia e eu ali parado a olhar para ele, para a Telecine, e lembrei-me. Foi quando o MTV era a 16, o Sol Música é o 15, havia a Chuana 18. E eu lembrei-me, chegava-se a partir do 36, eram canais codificados e nós ficávamos. A imagem era toda a tremer. E ficávamos todos lixados. O 37, calma, o 37 está na Cine 1, o 38 está na Cine 2, o 39 só de ver. O 36 era aquele canal, era. E depois começava por P, e depois era não sei o que, Boy, e a 35 era brasileiro, não sei o que, Hot. era mais à frente. Eu sei. E então ao ver o sino, nunca, já nem me lembrava daquilo, ao ver o sino da Sport TV antigo, e logo a seguir o telecine, eu, ei, olha que tempo, deu-me logo momentos de recordação. Engraçado, porque ainda a gente... Mas sabes que andam a acontecer coisas muito engraçadas? Então me dá. O que é que foi? Tu há duas semanas escolheste a música dos Limp Bizkit, não foi? Da Missão Impossível. Take a ground para abrir. Na passada semana passou o filme da Missão Impossível, precisamente da Missão Impossível 2. Eu vi. Na semana passada a gente falou dessa coisa dos risquinhos dos canais a tremer. Sim. E esta semana encontraste... A Sport TV também. Provas que precisa ser lembrado disso, já viste que gira. É. Vamos chorar. Não, tu vais, eu não. Já passou. Passando à frente. Momento de nostalgia faz-me lembrar o que é que isto tem em ligação. Tem em ligação, faz-me lembrar os tempos iniciais da televisão por cabo. Quer dizer, nem sempre, porque era coisa rara, ou melhor dizendo, havia muita TV cabo, mas era por satélite, pelo menos naquela zona. Eu naquela zona não tinha satélite, mas tinha uma esfregona. E então era mesmo por TV cabo, mas eu não tinha em casa. Eu sempre quero para ver TV cabo. Eu lembro do primeiro dia em que a TV cabo chegou à casa dos meus avós. Que eu estava lá, quando os filhos foram montar, chega o tio meu, mais novo, e eu agarrei no botão, no comando a andar para a frente, um bocadinho, ih, olha tantos canais, eram 41 na altura, acho eu, já não me lembro. Olha tantos canais, estou perdendo, e ele olhar para mim, ai que figurinha triste. foi, e acho que foi em 98, estamos a falar de 98, acho que foi nesse ano. Qual era o canal número 15? Só música, 16, MTV. E então passavam músicas a CD, não, esta, porque eu acho que esta nunca chegou a sair como single, é que vamos ouvir. Mas esta música faz-me sobretudo recordar a minha festa do 18º aniversário. A minha festa dos 18 anos é que eu estava lá no meu quarto, estavam lá alguns amigos e dois deles estavam a divertir-se no meu órgão. Nenhum deles sabia tocar órgão, mas pronto, estavam lá os dois. E descobriram um sítio que era os sítios para fazer os instrumentos, de percussão. E então eles já andavam lá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, parece que não estou a ouvir. Tum, tum, pá, pá, que eles experimentarem. E chegaram a uma parte e começaram. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, pá, pá, pá, tum, tum, tum, tum, tum. Um numa tecla e o outro noutra. Mas nem isso eles conseguiam coordenar, que eram muito bons em música. Nem ser dois para fazer as coisas simples, não se conseguiam coordenar. E ele, ei, Nuno, deixa-me gravar isto, vou buscar o telemóvel, vou gravar isto. Isto para mim, isto é igualzinho a uma música dos Offspring. Eu sabia lá do que é que eles estavam a falar. Não sabia, não. E então eles foram meter, isto foi em 2005, em 2008, não vais meter agora música, vamos ouvir uma música. Em 2008, numa peça de teatro, a última música começava assim. Gostaste? Isto é o início de uma música que tu conheces muito bem, mas eu decidi fazer uma versão e lembrei-me na altura de criar a música. Não sei porquê, eu sempre ouvi aqui um do tum, tum, tum, tum, tum, tum, pac, pac. E só passava quase 3 anos, passava aí 2 anos e meio, é que criei esta versão do Sultans of Swing com o início da americana. E acho que ficava bem o ajuntamento. Portanto, faz-me lembrar inícios de TV a cabo, faz-me lembrar tempos de adolescência, com licença, faz-me lembrar os 18 anos, e olha, adolescência com licença. Faz-me lembrar a festa dos 18 anos, amigos meus. E calma, que agora é um momento importante. Estás a ouvir? Estou. É por aí. Não, o som não era bem esse. Eu não tenho aqui a gravação dos 18 anos, senão tu ouvias como é que era o som. O que estava a fazer, olha, faz o primeiro pum pum pum. O que estava a fazer esse pum pum nos meus 18 anos? Faz 2 anos. Hoje, dia 29. Já viste? Bonito. É bonito. Faz completo 24 anos, dia 29 de outubro. Já fizeste esse som e agora vais dizer, eu estou aqui, eu sou aquele. Portanto, uma coisa para te contar. E então ele que tocou essa coisa, protagonizou esse momento musical de improviso e ficou tão contente que até foi buscar o telemóvel para gravar. E, sem querer, esses dois meus amigos inspiraram o início de uma versão, de uma minha versão de uma música conhecida, que foi Sultans of Swing, mas é a música americana que vamos ouvir do mesmo álbum de 1998, os Offspring. Vamos cantar, já posso introduzir a música para ouvirmos a música? Estás a ver? pronto, podemos. A faixa número 12, creio eu que nunca foi. Está bem. Olha, tu na semana passada não me quiseste ouvir, há uma parte que existe o alto como o caraças, nem se percebe nada do que eu digo. Mas tu nunca ligas ao que eu digo, eu ouço as coisas. Portanto, esta música que nunca chegou a sair como single, mas pronto, inspirou-me e faz-me lembrar um colega meu que faz anos este sábado, 29 de outubro. Ouçamos The Offspring, estreia do grupo norte-americano aqui nos Cores Tuas, escolho eu. A música chama-se Americana. É a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Aos domingos, às 22 horas, Joana Santos leva-o até ao outro lado do espelho mágico com músicas, sons e palavras envolventes durante 30 minutos. Espelho Mágico, uma viagem ao mundo encantado, do lado lá do espelho, aos domingos, às 10 da noite, com Joana Santos. Twitter já está no Twitter. De que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. De dizer que íamos para intervalo, esqueci de dizer que íamos para intervalo. É o costume, mas fomos para intervalo. Como devem ter parado, fomos para intervalo. Fomos para intervalo. Siga. Estamos de volta. Acho que eu já almoçou. Ai. Eia. Hoje é uma pessoa que faz anos, que é o teu irmão. E não digo já isso para falar. Já vais, o que é que se empurro? Ai, já vai, eu quero que se empurre. Sabes que é uma pessoa? Há uma pessoa que faz anos. Já disseste, é o teu irmão. Não, mas no dia 29... É o meu amigo, do Americana. Mas há outra pessoa que só para mim que faz anos. Quem é? Chama-se Raquel. A tua prima. Exatamente. Muito bem. E agora? Vamos jantar sorvetes. Até que estava, mas não me ocorre nada. Não tenho, hoje não tenho inspiração. Não sabes cantar o choro bem? Chega na mesma... Pois, sim, mas... Está a fazer o ritmo, vamos lá cantar o choro bem. Oh, peraí, tenho assim uma ideia. Então vamos lá. Bom, entretenho aqui os ouvintes. São, neste momento, 22 horas em Singapura. Estamos a acompanhar a chuva em direto lá fora. Chove no momento. Não, não, lá pá, isto é tempo perdido. Na semana passada eu avisar-te que tu casa a tocar. Sabes quanto é que teve a emissão? 1h55. Depois a tocar. Olha, Amy Winehouse morreu por causa do excesso de álcool. Foi? Há aqui os resultados. No dia 23 de julho, uma investigação policial que foi divulgada hoje em Londres. Hoje, terça-feira. Siga! Eu sou aquele que te quer. Vamos lá cantar. Parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, linda de vida. Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia, dia de festa, de festa, de festa, cantam, cantam as. Quem te deu o malho? Oh, malhão, malhão. Quem te deu um ensino? Foi aqui o amigo, foi aqui o amigo Oscarinho. Olha lá, vamos lá do Offspring. Aninho, aninho, Oscarinho. Oh yeah! Oh yeah, isso é uma pinóia. Vamos lá. Ah, que agora vou tocar enquanto falamos de Offspring. Mas demoras muito, que não demoras muito. Offspring. Offspring. Olha, Offspring. Offspring. Não vamos, não vamos, não vamos. Ah, tá bem. Vamos lá. Vamos lá. Deve ser da Televisa. Tá bem. Venha o meu lanche. Descobri o piso para a Televisa. Era bom. Tempo piora nesta emissão de escolhas, tu ou escolho eu. Oscar Aninho acaba de sair da sua sala de gravação preferencial. Será que irá encontrar o amor da sua vida para lá daquela porta? Algo para descobrir no próximo capítulo da novela mais recente da Rádio Antena Web, intitulada A Porta de Sala de Estúdio. Anda lá a falar do Offspring. Encontraste o amor da tua vida à saída da porta? Foi, encontrei a Senta aí. Aqui. Onde é que eu... Ah. Senta aí. É o senhor que eu estou a pensar. É. É? Estou a mudar um bocado. Fala aí do Offspring. Pronto, então vamos lá falar do Offspring. A música chama-se Muito Voar por o cara de um branco. Ou por um cara branco. Ou seja, Pretty Fly... Pretty Fly with a White Guy, creio que é assim que se chama a música. Eu agora não consigo, não sei de que era aqui o nome, o senhor Alhadas foi dar aqui uma volta. Bom, mas dizia eu então que eu escolhi esta música, portanto, é um tema de 99, é uma música de 1999, ou melhor, a música faz parte do mesmo álbum, Americana, portanto foi lançada em 98. Mas o sucesso foi mais alcançado no ano de 99. Foi a quando do lançamento do single. E, enfim, esta música reporta-me a várias coisas. Primeiro que tudo, a uma altura em que estava doente. É aquele tempo em que eu falo de que tinha, digamos, a minha família, digamos assim, no tempo em que havia família, como eu já aqui referi. E também havia, portanto, uma... Digamos, havia uma... Havia outra qualidade... Mas não estava a falar dos Offspring? Ainda não. Havia outra qualidade, digamos, em termos de música, de que não há hoje. E então... Que bonito. E então, eu então... por vários motivos, lembro dessa música. E um deles é este. É o, pronto, era no tema em que havia família, digamos assim. E pronto, e também faz parte das minhas novas cassetes de vídeo. Acho que faz parte da cassete ou número 3 ou número 2, já não tenho certeza. Pronto, mas foram estes motivos pelos quais escolhi esta música. Olha, eles estão a dizer o nome: Pretty Fly. Como agora que eu não me conto também. Olha! Fly for a white guy. É isso mesmo. Give it to me, baby! Essa música também traz recordações, mas eu falo nisso a seguir. Pronto. Porque eu não faço ideia o que é que tu disseste, por aí. Então vou dizer muito sucintamente. Não, já disseste, os ouvintes já ouviram, não querem repetições. Pronto. Vamos embora. Tá, vamos embora então. Vamos lá ficar então com este Pretty Fly. E não me dás a cabeça, por exemplo, eu disse que era intervalo. Ah, não me esqueci. Então não disse aos ouvintes que é coisa de intervalo. Pronto, já deste. É do mesmo álbum, e acho que foi o primeiro single desse. Foi. A música foi lançada, o single foi de 98 ainda, mas teve mais sucesso em 99. 9 de novembro de 1998, está quase a fazer 13 anos. Sabes que no meu caso, o Sal Música... Era a faixa número 4 do 5º álbum americano. Sim. Sabes que na altura o Sal Música, na minha, era o número 19. MTV... Que era do Satélite naquela zona. É. Exatamente. MTV era o 75. Sim. E era o que tínhamos na altura. Não, ainda tínhamos a VH1. A VH1 surgiu depois, que era o 86 ou 81. Muito bem. Mas falas muito bem, tu. E depois eles fizeram uma coisa muito gira, que eles depois colocaram. Tudo assim, seguido. Só a música não era o 5, porque era na altura o CNP. Fala para o microfone, fala-se para mim. O CNP, engraçado, eles reservaram o canal 5 para o CNP, que nunca chegou a abrir. Que é o CNP? Era o canal de notícias do Porto. Abriu a CNL. Pois, hoje em dia é a SIC Notícias. E depois abriu a NTV, que hoje em dia é o RTPN. Não, é RTP Informação. Agora é RTP Informação. Enganei-me. Pum! Vamos embora. Vamos embora. Ouvir o Pretty Fly for a White Guy. Vamos embora. Montag, Lieben, Glauben, Globen. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the Joker trap. Give it to me, baby. Cuatro, cinco, cinco, seis. So don't debate, play it straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it. É chegado o momento no programa de hoje em que eu confio no que o Oscar diz, porque ele diz-me que a próxima música é aquela que eu estou a dizer, mas poderá não ser. Mas quem sabe o que vai fazer poderá escolher de seguida a introduzir. Bom, o Pretty Fly for a White Guy faz lembrar também meus tempos de adolescência, e concretamente o ano de 1999, em que um colega meu que andava sempre "Give it to me, baby", e andava sempre com a t-shirt do Tassasmania. Tassasmania. Tassasmania. E é um amigo meu já da escola primária, por isso bem lá desde 1940 que eu conheço, de 30. Já não sei quando é que fiz a primária. Isto tem que haver. Que dia é hoje? Que ano é que chamamos? 1915? Não. É isso. Bom, a minha última escolha de hoje tem a ver com a primeira e com a segunda. O que é que eu quero dizer com isto? Tem a ver com a mensagem de esperança de... Acabou? Não. Tem a ver com a mensagem de esperança de paz e de harmonia entre o mundo, e todos somos irmãos, mas cada um vai comer na sua casa. É verdade. Cachorro mandota. Mais uma vinda da boca de Herman José ontem à noite. Viste um minuto menos enquanto ontem. Não, quando tu me ele disse, teve lá. Quando eu vi a tua mensagem já era para aí 12 e tal da manhã. E ainda estava a dar. Não estava nada. Acabou antes das duas. Era mesmo para aí 2. Que acabou ao 1:20 por aí. Bom, eu vou contar. Não exatamente como ele contou, mas... Sabes que agora há uma nova série de filmes pornográficos chamada As Mulheres e os Caracóis, em que está uma mulher com o... a jantar ou a almoçar ou o que seja, com o caracol lá na mão e ó. Bom, não sei. A tentar que saísse mesmo o caracol para comer o que interessa, não é? Exato. E ó. Bora, não sai daí! Anda lá, filho, não sai! Ali, quando ela pega. Ai, não sai, anda lá! Pega nos óculos, quando olha, está lá o caracol. Anda, anda aí, anda! Bom, passar neste momento triste à frente. A música que vamos ouvir agora, não é de 90. É chegada àquela parte em que o Oscar começa a rir e para daqui a 30 segundos. Sabes que o teu riso recebeu um elogio um dia destes. Ah, é? Ouvimos o programa do aniversário dos Códigos que Escolho Eu. A nossa amiga do cão disse que o teu riso é contagiante, é genuíno, é essa coisa toda. É sério. E então... Vamos a uma música de 1971. Obrigado. 1971, não. Eu tenho a impressão. Acertei. 11 de outubro de 1971. Mais um que dia é hoje? Quase. Não. Não é isso, é que no Reino Unido. E escolher esta música porque ela hoje está a fazer 40 anos que foi lançada. Não é hoje? Que 40? 40 anos. Como é que isto foi assim? Será que isto está certo? Eu acho que não é 71. 11... Não, é. 11 de outubro de 71, lançado nos Estados Unidos. 24 de outubro, portanto hoje é dia 26, foi anteontem, de 75, no Reino Unido. Como pode ser isto? Hã? Não sei, pode ter acontecido. Bem, se não diz. E o John Lennon nem inglês, não é? Só que na altura a Yoko Ono já lhe tinha dado pela da vida. Sabes que a Imagine, que é a música que vamos ouvir, é considerada a terceira melhor música de sempre. Aquela lista muito famosa da Rolling Stone, as 500 músicas. Por acaso estou em desacordo. Ah, cada um tem a sua opinião, olha, queres. Estou em desacordo, acho que essa música era número 1. Ah, era? Pronto, esta música fala, por exemplo, traduzindo rapidamente para português, imaginem que não há céu, é fácil se tentares, porque não há inferno por baixo de nós. Acima de nós só há céu. Ah, imaginem que não há paraíso, não é céu, agora é que falam em céu. Imaginem todas as pessoas a viver o dia de hoje é que é o que realmente importa. Imaginem que não há países. Não é difícil me fazer. Nada para morrer ou para matar. E também sem religião. Imaginem todas as pessoas a viver a sua vida em paz. Tu podes dizer que eu sou um sonhador, já não há nessa parte, é noutra. Tu podes dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou único, não, não sou único. Eu espero que um dia tu juntes-te a nós. E é aqui que interessa o verso que ele diz: e o mundo torna-se apenas num. Continua. Pum. Imaginem que não há posses. Eu estou a pensar se tu o consegues imaginar. Não há necessidade por fome, por algo do género. E todos os homens são irmãos. Imaginem toda a gente a partilhar o seu mundo. Tu podes dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia te juntes a nós. Vai viver como um todo. Ora, digam lá se já... Ah, está bem, está bem. Ou é para a banda sonora enquanto eu falo? É para acabar. Está bem. Agora, fazendo literalmente o que está na letra, imaginem isto. Que não havia necessidade, não havia nada para razões, para matar, para morrer. Não havia necessidade de fome, não havia países, todos os homens eram irmãos e toda a gente partilhava o seu bem com o resto. Imaginem! E eu imagino, e agora, e por isso é que ele diz: I wonder if you can. Eu ponho-me a pensar se consegues imaginar isso. Eu não imagino, sabes, porque acho que o mundo precisa de alguma crueldade, infelizmente. Sabes que a vida, é, como uma boa, a vida é uma história. E todas as boas histórias. Tem que ter... É assim, nem é preciso ser o mau diretamente. Tem que ser alguém, digamos, que de certa parte seja... Ou algo que seja o conflito, não é? Sim. Há um herói e há sempre o conflito. Algo que esse herói tem que ultrapassar. Se esse conflito não houver... Primeiro, a história não tem muito interesse. E segundo, também não, é um fio sem meada. Porque não há uma procura, não há necessidade de nada, não há uma procura. Ah, bem, então... Mas eu, claro, entendo, assim, eu entendo. Um mundo um bocadinho mais harmonioso também já agora não vinha nada. Se fizessem favor, não fechava muito. Ah, bem. Como isto está um bocadinho só, não era nada difícil. Aqui, não. Mais duas razões rápidas. John Lennon fazia parte do grupo que para mim foi o melhor de sempre de Inglaterra, os Beatles. Portanto, qual é a fazer referência? Eu acho que nunca trouxe música dos Beatles aqui. Estupidamente. Apaixonado. E a última razão é que. O conteúdo desta letra está, de certeza, pelo menos estava há uns anos, acredito que hoje ainda esteja, está no pensamento do jovem que faz anos hoje. Hoje, sábado, 29 de outubro. O mesmo fez o pum, pum, pum, pac. Um grande amigo meu, que ele tem sempre o pensamento de o que é meu é teu, o que é teu é meu, e zelar sempre pelo bom senso e pela calma, e deixar sempre as maldades, egoísmos e... solidariedade e ajuda ao auxílio ao próximo acima de tudo. Era o pensamento dele e acredito que este Imagine John Lennon se encaixa muito bem na sua cabeça. Está entendido? Nananana, vamos embora. E vamos lá embora. Daqui para fora. Para a música tocar. boca. Não tenho imaginação para mais. Estiveste muito bem a terminar. Estamos já na última intervenção, ainda não dissemos aos nossos amigos ouvintes o que fizemos no domingo de manhã, nós dois, pela escura. Ah, pois é, isto agora pela escura é amanhã, à tarde, isto agora... Hã? Não tens decidido o que é que fizemos pela manhã, não foi? Às escuras. Às escuras, pois agora isto agora é escuro de manhã, à tarde... Não. Mas diz-me lá, conta-lhe o que é o teu momento inédito na tua vida. O meu momento inédito na minha vida, isto não se pode contar assim em público. Ah, então disseste que nunca tinhas feito aquilo, nem comigo, nem com ninguém. Está bem, mas são coisas privadas, filho. Mas tu confessaste-me à noite que eu nunca pensei que ia levantar-me um domingo de manhã para fazer aquilo com alguém. Ah! Sabes que eu estava a falar de quê, tá? Já lá. Estás a aquilo que a gente fez, filho. Então conta aos nossos ouvintes o que é que fizemos no domingo de manhã, os dois. Ah, domingo de manhã. Levantaste até antes das 8 para eu te vir buscar. Agora diz lá o que foi. Fui ver o rave. Ai, que coisa tão romântica. E quem ganhou? Diz lá quem ganhou. Foi a França. Foi, já viu? Já te contei que eles já se vieram queixar que o árbitro estava tendencioso. Pois, não inventam faltas para eles. Mas é que claro. Sabe que eu ouvi depois a entrevista do técnico, exato. E ele não falou nisso. Pois não, o Morgan Barro, os jogadores é que falaram. E ele disse: não vamos culpar o árbitro. Estão mal habituados, mas eu compreendo, pá, estão mal habituados, já no Mundial há 4 anos, foi assim, agora estão à espera. Mas o próprio selecionador, por acaso... Isso não, enfim, franceses. Mas ganhou a Nova Zelândia, campeão do mundo do rugby, e eu até incluí momentos da gravação. É verdade, eu não sabia que tinhas gravado. Não sabia os caras da presa. Mas eu por acaso ia falar isso, mas depois foi bastante, pronto, enfim. Mas eu não meti lá a tua voz, só meti a minha, porque eu não interessa. Obrigadinho. Mas tu cortaste, não foi? Eu percebi que eu falei, assim que eu falei que ficou silêncio, não foi? Não, ficou silêncio porque eu falei por cima de ti. Tu ias falar não sei o quê. Foi quando foi o ensaio. Ensaio! Ah. É. Foi muito bonito. É bem. Sérgio, nunca tinhas assistido a um jogo rugby, não? Por acaso não, nunca. Então pronto, foi no domingo. E logo a final no Campeonato do Mundo. É verdade. É verdade. Pá, melhor do que eu, só aquele francês, que só aquele francês, ou o que é que foi, que se estreou na final do Mundial, é? E logo a reedição do primeiro Mundial, de 1987. A reedição da final do primeiro Mundial. Mas, quer dizer, é o primeiro Mundial da Nova Zelândia ou o primeiro Mundial mesmo? Primeiro Mundial mesmo. Foi em 87, organizado pela Austrália e pela Nova Zelândia. E a final foi na Nova Zelândia. Que giro. Sabes que o rugby até 87 era só 5 nações e 3 nações, o resto não interessava. Era 5 nações na Europa e as 3 nações lá em baixo, Austrália, África do Sul e Nova Zelândia. Depois é que começou a haver o Mundial e a coisa começou a mudar. Mas mesmo no início, não era, ser campeão do mundo não era a mesma coisa ganhar um torneio das 5 nações. Sim, percebes? Ah, é natural, porque essas 5 nações. É como, por exemplo, coisa. Exato. Exatamente. É, mas era essa a comparação que eu ia fazer, ainda bem que me tiraste palavras de boa. Eu ia dizer a pessoa, mas está-se de Portugal, mas está-se a Portugal, está-se já há muito tempo. Tenho a informar aos amigos ouvintes que na próxima semana iremos chegar aos 7 mil milhões de habitantes em todo o mundo. Eu lembro quando sempre cresci a ouvir que eram 6 mil milhões, que é, num instante, crescemos 1 bilhão. É, dos preservativos. É por causa disso, vai. Anda lá. Falam lá da tua resposta ao Lenon. Ainda há muita gente que não tem acesso à televisão, já viste? É verdade. E agora com a crise isto vai aumentar. Pode ter certeza. Costuma-se dizer que antigamente não havia televisão nem rádio. O que é que as pessoas faziam? Faziam. Por isso é que havia 12 filhos em cada casal. Pois. Agora não vai haver muito tanto divertimento, tanta distração, é ficar em casa. O que é que as pessoas vão fazer? Jogar cartas. E eu ganho-te na sueca, pensas o quê? Tá bem, eu ganho na pescada, como é que se chama aquele jogo? Na pesca. Exatamente. Na pescada. Linguado, enganaste, que era salmão. Ah, lá, o pescado. Ai, ai. Já te contei dos caracóis? Diz lá a resposta. A resposta ao John Lennon. A resposta. A resposta dá para o nome de Jealousy Guy. Como? Jealousy Guy. Não conheço. Não conheces? Bom. Também é do John Lennon. Mas não conheço. Só obrigado a conhecer tudo. És? Porquê? Porque és obrigado. Como o senhor já de idade que é, és obrigado a conhecer. Ora, isso é verdade. Mas sabes que nesse tempo, nesses anos, estava em Moçambique. Lá não sabia muito. Foi naquele período pós-guerra em que eu estive ali a organizar. Sabes que eu fui um forte aliado do general Ramalhantes. Sim, senhor. É verdade. Falei então, como é que se chamava os bandas dos Kimbanda? Como diz? Como é que se chamava os bandas dos Kimbanda? Não percebo tudo isso. Como se chamava os bandas dos Kimbanda? Não sei, anos 70, não sei o que é isso. Ah, pois é. Ah, não, o Jealousy Guy. Jealousy é. Como é que é? Jealousy. Jealousy é ciúmes. Será que é homem ciumento? Que a música é? Possivelmente. Então diz lá. É do John Lennon. Exatamente, é do John Lennon. Eu escolhi esta música porquê? Porque te apeteceu. E porque é uma resposta ao John Lennon. Primeiro é uma resposta ao John Lennon. Segundo é uma resposta ao Imagine. Porque são duas melodias muito bonitas e começam as duas com piano. Já está à frente. E começam as duas com piano. E eu, sabes que esta música eu conhecia numa altura, ou melhor, eu conhecia as versões todas, é assim, houve uma altura que eu estava na universidade. Andaste na universidade? Andei. Isto em 1960. Sim. Isso, exatamente, estava eu em 2008. É que eu disse. E sabes que em 2008 eu já vivia um desespero completo lá dentro. Mas é uma coisa... 2008 também foi o último ano, agora foi o desespero. O último ano foi 2009. Pronto, 2008 já incluiu o último ano letivo, eu sei o que estou a dizer. Continua. Não, mas eu estou a reportar. Olha, sabes que hoje, Catraia 22 de junho, parte 2, está no dia da tropa. Há tropa para as mulheres, sabia? Eu acho que sim, acho dia que dia da defesa nacional, estão as mulheres ali, a coisa, na Serra Pronto. Pilar. Pronto. Foram todos para lá para a Serra. Diz. Continua. Estava a falar bem. Com este tempo. Deve estar bom para andar cá fora. Eu, quando foi o meu dia, não andei muito cá fora. Agora é muito, muito suave. Andar a ver armas, ver as opções, ver o que se faz, o que não se faz. Comer comida de cão, de resto, é tudo muito suave. Siga. Eu não faço nada disso. Eu não fiz nada disso. Jealousy Guy. Jealousy Guy. Jealousy Guy. Isto está bem, desculpa, foi em 2008, foi em 2009. Ah. Foi mesmo o último ano. Ah, então, assim, é assim. Porque é verdade, foi no ano letivo de 2008 e 2009, mas já foi em 2009. Ah, então é assim. Pronto. Ora, E eu já estava. Era o desespero total. Ora, desespero total. Esta música eu ouvi com a ideia de me transportar. Continua. Era preciso o vocalista dos Orantes Violeta. Bom, mas dizia eu então que esta música, ela transporta-me esse ano. Eu conheci nesse ano, numa altura em que tirei a discografia inteira dos Beatles. E a discografia dos Beatles, que tinha quase 8 GB, incluía gravações dos Beatles, gravações depois de cada um dos elementos. Do George Harrison, embora desse nem tanto, era mais até de Paul McCartney e do John Lennon. Do John Lennon, como é claro, incluía a discografia toda também. Pronto. Mas aquilo que a discografia, por exemplo, havia lá um CD que era só com versões do Imagine. É lá, um CD só com isso. E tinha 16 faixas. Gravações de estúdio. Algumas muito parecidas, mas sim, eram gravações de estúdio. E um outro. Chama de dinheiro, o álbum chamava-se Imagem. Exatamente. Podias não chamar. E tinha. Chamava. Era mixtape, não sei o quê. Sim, claro. E então havia uma outra. Havia um outro disco, aquilo era uma coleção de 9 discos, ou o que é que era. Tinha gravações de estúdio e havia um outro que tinha. Pai, 6 ou 7 versões também do Jealousy Guy. Tu lembras do canal 26? Ai, não, não lembro. Lembras que depois mudou para outro número? Qual foi? Era o canal? Era 18. 18. Sabes que horas são? 18 e 26. Eu hoje só faço associações com as músicas, tanto com as horas. E então, continua. Estava a falar bem, lá do mixtape e de manning, essas coisas. Os ouvintes que estão a ouvir o programa com atenção vão pensar, foi estes indivíduos. Então, há pouco era 16 e 26, agora já são 18 e 26. É que o intervalo foi muito prolongado, que eu não saía da casa de banho. Vamos lá. Pronto, e então. Esta música reporta-me. Percebes que foi um bocadinho navegar no conhecimento? Porque de repente parei-me com um material, que ainda assim é raro, porque são gravações de estúdio, é material raro. E eu nem sei bem se esta é a versão original ou não, confesso-te. Mas é uma versão completa. É uma versão completa. Então, eu conheço Jealousy Guy. Vamos ouvir. Mais um homem ciumento, tu? Não. Muito bem, faz bem. E pronto, e foi por isso, porque de facto me reporta esta. Reporta-me, sabes, é uma coisa que eu sempre achei mágica e vou achar sempre mágica. Que é? É uma lâmpada que estava por cima do lavatório, lá no, nos quartos da faculdade onde eu estava. Aquilo é assim: tem um quarto, os quartos individuais, tenho bastante. Tenho uma mesa onde podes pôr portátil e coisas livres e coisas do género. Tenho uma cama e à frente da cama. Mulheres? Não, eu gostava. Homens? Não. À frente da cama tinha um cadeirão, um humilde cadeirão, e depois tinha, digamos, em frente, digamos, a cama, tem para aí, imagina, meio metro, não é? E em frente a uma ponta, ou seja, junto à parede, estava o cadeirão. E em frente à outra ponta, não. Mas mais longe, estava um lavatório, com o meu frigoríficozinho por baixo, e em cima do lavatório tinha uma lâmpada fluorescente. Ah, estou a imaginar, sei. Eu sempre achei mágica a luz. É um luz, porque era, à noite. Era uma luz suavezinha, apesar de tudo. Tudo. Ah, tudo, tudo. Sim, sim. Dime lá, sério. Era uma luz mágica e eu acendia, inclusive. Acendias? Mesmo que estivesse a trabalhar no portátil. Eu, quando o meu ecrã ainda dava, eu chegava inclusive a desligar a luz do ecrã. Para ficar só com aquela luz a incidir. Já estou a perceber o teu ambiente. Eu no meu quarto também tenho uma coisa parecida, não é fluorescente, mas é com lá com um candeeiro. Sempre que só deixar o candeeiro ligado, é outro ambiente. E ficava. E depois, sabes, porque incidia, digamos, nas estantes, que eram castanhas, incidia assim na parede, que, pronto. E depois podia olhar lá para fora e quase que podia ver o reflexo daquela luz, tipo, quase que conseguia colocar-me. Como alguém que está de fora, a passar por aquela janela e ver aquela luz fluorescente, a ver aquela. Pronto, uma pessoa só ali, trabalhar. E era de facto uma magia, e no meio de tanta tristeza, tanta revolta, tanta situação complicada, aquilo era um meu refúgio. O teu cantinho de abrigo. É, e então esta... Quando eu descobri, eu pensei, bem, ainda há coisas... Sabes, porque é mesmo isto que eu pensei. Quando me deparei com essa discografia dos Beatles e do John Lennon e tudo mais, ou aquelas mixtapes todas, eu pensei, ainda há coisas boas na vida. E foi mesmo isto que eu pensei. E sabes, reporta-me a uma circunstância muito gira, que é, tu quando estás lá em baixo, consegues ver em coisas tão pequenas... Coisas simples que antes não davas valor nenhum, de repente passaram a ter a dar-te uma alegria que nunca pensavas que ia dar. Eu sei. E daí escolher esta música, porque eu, pronto, não é Imagine, não é tão conhecida como esta, não é tão conhecida como Imagine, mas eu acho que ela é até conhecida. É bonita. Está bem, homem cimento. Olha, já sei o que é que ia dizer. Exato. No domingo estava a jogar o Sporting com o... Tum, tum, tum. No Nenati. Ai, com o que é que o Sporting jogou este fim de semana? Com o Braga, em futsal. Há um jogador no Braga, de futsal, da equipa principal, da equipa sénior de futsal do Braga, que se chama Amilcar. É sério, pá! E há um programa na RTP2 que é a noite do Oscar. A sério? Não, estou a inventar agora. Ah, cansas. É o Pedro Fernandes que faz aquilo. Bom, lá que não é o Oscar. Para a semana, estamos cá no dia 5 de novembro e vamos com certeza comentar algo que vai acontecer no dia a seguir. O que é? Não sabes. No dia 6, mas eu vou-te dizer. Isso. Quer dizer, se eu der uma pista. Faz a associação. No ano passado, a semana de novembro foi a semana de storytelling. E eu falei em quem lá? Lá para o meio? Lá nos prémios? Estava nomeado. Europe Music Awards, é no dia 6, no próximo domingo. Olha, sabes que a Áurea, que não está nomeada para o World Wide Best Act? Sim. Sabes que a Áurea tem um novo single? Eu já ouvi, acho eu. Não sei. Ela foi cantar Nicolas na segunda-feira. Attack, ou lá como é que se chama? Na segunda-feira foi cantar a gala do FIA, que é a PIA, em que o filho da curta teve cá. Livras boas. E então, para a semana vamos que fazer. A filha da mãe teve cá? Teve, recebeu o prémio para melhor treinador do ano, da época passada. Ah. Disse um, tu ainda não ouviste o texto dele? Tens que ouvir, aquele homem é um poeta, aquele homem está, é assim, na média. Eu recebi, eu dava-lhe um prémio, o maior traidor da feira do Togo do Porto. E então, para a semana vamos fazer um joguinho que vai ser, tens que preparar, pá, estou-te já a avisar, não, na altura eu digo, os prémios principais, são lá, 8, 9, 10, cada um de nós vai fazer previsão de quem é que vai ganhar. Depois, na semana seguinte, vemos se alguém acertou em alguma coisa. Claro que eu vou ganhar tudo, mas óbvio. Claro. Pois, olha, hoje, pelo menos no rugby saíste bem. Olha, hoje ouvimos o Rei Leão 2, Somos Um, versão do Oscar Alhinho de... Ao Menos Um Dia? Não, do Ciclo Sem Fim, com o título Ao Menos Um Dia. Seguiu-se Offspring americana, seguiu-se Offspring de Offspring, faz favor. Isso. Pretty Fly for a White Guy. Depois foi aqui o Amilcar com Elton John. Elton John, mas o John Elton. John Lennon. Imagine. E agora vamos fechar com o John Lennon e o Jealousy Guy, lá como é que se diz? Jealousy Guy. Jealous é ciúmes, por isso só pode ser homem ciumento. E tens alguma coisa para dizer? Tenho, que o Elton John não é português. E que voltamos no próximo dia 5. Então. Sabes quem faz anos, sábado? Sei. Dia 5. Sei, o primo dos óculos. Ah, não é só. E o diretor da motinha, lá, o professor de guitarra. Ah, é bem. E a minha tia. Estás a ver? Está a falar muita gente. Ah, porque os dois fazem anos no dia 5 de novembro. Pois, certeza. E hoje também há muita gente. É verdade. Tem que dar os parabéns ao teu irmão. Ele não vem cá? Não. Está bem. Deixo na tua mãe. Ora bom, vamos embora. Vamos lá embora. Vamos lá, cambada, todos à molhada. Que isto vai ser o Elton John outra vez. É que na semana passada fechámos com duas Elton John, hoje fechámos com duas John Lennon. E isto, a cabeça de 86 anos, já não dá para confundir assim menos o que isto assim a que horas. Vamos embora, pronto, acabou. Ah, pronto, então, John Lennon com... Já ia ser Elton John. Por acaso. Pois já. John Lennon com Jealousy Guy. Até a próxima semana. Até à próxima semana. E cuidem bem das galinhas. Inhas. Yeah. began to lose control.